de Noé. Mas olha bem, meu amor, o final da Odisseia terrestre. Se Adão você será. Diz, minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante. Eva, me cobre com teu corpo e me dá. Minha pequena.